Eu andava certa noite, dia 13, sexta. Triste, sozinho, desconfiado, perdido, cabreiro, besta. Resolvi sair por aí, chutando pedras, contando estrelas, cometas. Por dentro mil pensamentos, perguntas do tipo: que vida é esta? Que vida é esta? Que vida é esta? Que vida é esta? Uma voz dentro da noite respondeu-me com uma assombração: isso é tudo que te resta. Isso é tudo que te resta. Isso é tudo que te resta. Isso é tudo que te resta, meu. Eu disse, até amanhã, tenho muitos compromissos. De madrugada vou pra França, vou pra Nice fazer um curso de dança. A voz decretou: você vai, mas você volta. Você vai, mas você volta. Você vai, mas você volta. Você vai, mas você volta. Você vai dançar, mas você volta aqui. Um disco voador. Um disco voador de mim se aproximou. E de dentro dele uma voz aconselhou-me: sabe o que você faz? Pergunta pra essa outra voz que parece assombração. O seguinte: e o Kiko? E o Kiko? E o Kiko? E o Kiko? E o Kiko? E o Kiko? E o Kiko? E o Kiko tenho com isso, meu? E o Kiko tenho com isso? E o Kiko tenho com isso, meu? E o Kiko? E o Kiko? E o Kiko? E o Kiko? E o Kiko tenho com isso? E o Kiko tenho com isso, meu?